pessoal que escuta esse podcast, que tá falando o André. E, bom, mais um episódio, eu falando uns assuntos variados com o Enzo. Minha voz tá assim agora porque eu tô gripado pra caralho. Aí minha voz tá uma bosta, mas é basicamente isso. Só tô querendo isso pra avisar, episódio com o Enzo. Aquele padrão, Enzo falando bosta e eu ficando abismado com isso. Aproveitem, vou gravar mais episódios assim que acabar essa semana, que, nossa, essa semana agora eu tô em prova, tá ligado? Então, tipo, vai ser muito complicado pra ficar gravando podcast, mas quando acabar eu garanto que vai ter episódio novo, tá? Então fica suave, aproveita o podcast e até a próxima. Ao recording. Não, tá gravando? Não. Não, tá não. É ilusão de ótica. Um salve aí pra rapaziada que viu o último podcast. Se você viu fazendo a piada do Rio Grande do Sul, sul de São Paulo, sabe que agora a gente tá fudido com as queimadas aqui. Eu falei da água do Rio Grande do Sul, faltou água aqui em São Paulo, mano. Nós ficou na seca. Ficou, o ar ficou mais seco que o deserto do Saara. Em estudos, não é nem brincadeira. Tomamos no cu. Vai fazer brincadeira. Mano, mas sério, eu fiquei uma semana sem ver o sol, velho. Oxi. Aí, vai. Mas e aí, André, conta você não ser apresentador de podcast aí. Velho, é muito foda, né? Porque, porra, você anda na rua, tem 5 negros tentando falar com você. Eu falo, não. Não, deixa pra depois. Tô ocupado agora. Te convidaram pra ir no Podpah, né? Não, falei, eu não gosto não. O Igão é muito arrogante. E o que você acha do Mítico? Não, o Mítico é legal, o Mítico é gente boa. Tá. Ai, meu Deus do céu. E quando que vai sair a entrevista aí com o Francisco e João Neto? Véi, tem que chamar, velho. Nossa, aí é dois homens. Mano, eu acharia muito engraçado se você fizesse com o Mordente. É porque, porra, caralho, agora, velho. Vou chamar o Mordente, como que eu vou chamar aquele filho da puta pro podcast? Mano, eu não duvido. Você dá seus pulos. Tudo na vida é possível. Aí ele vai participar de um podcast de um moleque puberi. Aleatória, que gostava de UDR 2 anos atrás. Se ele fica vendo memes da galera na alfândega de memes, tem uma rapaziada desconhecida. O que vai ser de mal participar de podcast? Que então, tá vendo, né? Mordente, aí, ó, convite tá feito. É, Enzo quer te entrevistar. Eu não, você. você que é o podcaster? Eu apoio você criar um podcast, velho. Eu falo isso há anos, pô, que é o MacumbaCast. Nossa, mano, real, assim, tá ligado? Eu faria facilmente um podcast relatando coisa sobrenatural da minha vida. Mano, faz, caralho. Tá ligado? Relatando coisa sobrenatural, porque... Mas já eu adoraria editar, tipo, colocar um episódio de uma série sobre esses eventos e colocar, tipo, uma soundtrack, tipo, skunk. Skunk hoje. Uhum. Bola na trave, não altero pra cá. As entidades não gostam disso não, de skunk. É foda. Gosto do que então? Leal, Major RD. Paeirozinho. Mano, que eu tô falando da banda. Que bando, que? bola na trave, não altero pra cá. Tá, mano. Mano, eu só recorto os melhores momentos pra ir pro podcast. Os momentos é engraçado, só recorta esses. Aí tá complicado. Por quê? Mano, eu tô assim, muito louco, tá ligado? Que eu vou fazer uma nova desconhecimento pra puta aí da minha escola. Eu vou dar a bunda da Sander, entendeu? Ah, engraçada. Eu cheguei na escola lá, mano, tá ligado? E aí, tipo, eu cheguei na segunda aula, né? Que é 7h45, que eles abriam por uma segunda aula. Eu cheguei lá na sala da Sandra, pô. Aí, tipo, mano, já tava todo mundo lá dentro. Aí a Sandra me encarou. Uma pergunta pra você, que horas que abre o portão? Poxa. Aí eu falei 7 horas. Então por que caralhos você chega na escola 7h45 e que a gente abre o portão pra você? Nossa. Aí eu falei, porque é segunda aula, sempre foi assim. Ah, e eu não conhecia a mulher. Ah, mas desde quando você estuda aqui? Você não sabe o que? Abre 7h45, 7h10, não sei o quê. Eu falei, moça, isso daqui menos de uma hora. Ah, não sei o que, não sei o que. Ah, que você é ponta, você me respondendo. Exatamente. E aí, tipo, na frente de todo mundo, mano. Nossa, te juro, eu não sei brincar, umas 40 pessoas que chegou a 7h45. E aí, por causa de mim, o portão abria, tá ligado? E era pra ele fechar 7h10. Só que eles estendiam até 7h20, né? Porque tem gente que mora uma hora de distância e tal. Por causa de mim, agora eles fecham 7h10. Puta que pariu. Ai, caralho. Eu vou estar morando nessas escolas de São Paulo, tem. Não tem moral, não. Minha escola é um buracão, velho. Por quê? Não, porque é muito ruim minha escola, muito ruim. Não tá se gabando, né? Toda vez que a gente chega lá, tipo... No bagulho de merenda lá, a gente sempre fala assim, o que que tem hoje, tia? Ou é pombo ou é frango? É pombo, ou é pombo ou é rato? Rato é quando é carne moída e frango quando é pombo. Tadinhas. A menina é culpa delas, pô. A tia fica... Aí, tipo, tem uma cantina que vende, né? Que vende mesmo, né? Dentro da escola. Aí, tipo... Vende mesmo pombo e rato. Pra você cozinhar em casa. É, não, nem pra, toma, tá aí, filho da puta, não é pra cá, essa porra aí. E, mano, mas os tios davam em cima das meninas e tal. Nossa. É, mano. Aí, eu, tipo, teve uma vez que eu fui com a Mariana comprar lá, aí o tio chegou na Mariana e falou assim, você vai comprar um salgado? Aí a Mariana, sim, vou comprar só um salgado. Não, não vai querer mais nada não, nem um suco. Aí a Mariana, não, nem um suco, pá, tô de boa. Não, mas cuidado pra você não se engasgar, né? Enfiando na boca no seco. Meu Deus. Eu te juro, mas juro por tudo. The fuck? Esse é o nível do Mariano de Oliveira. Aí, mano, tem vezes que os moleques... Ah, ele dá um doxizinho na escola, não, no Mariano de Oliveira. É, aí, tipo, teve uma vez, mano, que os moleques roubou o banco. Não, não tem uma vez, eles fazem isso toda hora. Eles pegam o banco? O banco da cantina. Ah, tá. Aqueles grandão. Era o banco de dinheiro. Você, ué, caralho, que escola é essa? Eles roubam o banco, casa da moeda. Bora fazer um rolê ali, bora lá no Santander, dar uma roubadinha ali. Tipo assim, não tem aqueles bancos, tipo, que cabem umas 4 pessoas? Aham. Uhum. Eles pegam deles, mano, leva pra dentro do banheiro e fica fumando maconha. Oxe. Sim. Tá com uma moral pequena. Aí, tipo, tem uma tia, tem uma segurança na escola. Aí, tipo assim, mano, a segurança, ela chegou em nós e falou assim, não, vocês aí, vocês podem se matar, que eu não vou fazer nada. Falei, sério, tio, por quê? Não, porque meu trabalho é proteger a propriedade da escola. Então, tipo assim, se vocês quebrarem uma mesa, eu tenho que descer o cacetete em vocês. Agora, se vocês, tipo, começar a se matar, eles a podem? Gente... Vai... Eles podem, tipo, vocês fazem merda deles, quebrar você no cacete? Sim, tem, a segurança tem um cacetete. E aí, tipo assim, aí ela falou que o protocolo, tá ligado? Tipo, se a gente começar a brigar dentro de sala de aula, é tirar todos os alunos e fechar a sala de aula com nós dentro. Com o pessoal que tá brigando. Porra, é essa? Sim. What the fuck? Você tá noção, né? Mariano de Oliveira. É a mesma escola que o moleque disparou um rojão dentro da escola. O nível do Mackenzie aí, ó. Sentiu uma inveja da minha escola, vagabunda. Oi. Essa história do rojão é boa também. Tem vídeo, mano, tem reportagem, que é maravilhoso. E o melhor ainda, o aluno não era da escola. É, ele invadiu, né? É, ele era um aluno, o cara entrou pela porta da frente, como se não fosse nada, ninguém viu. Com o rojão? Sim, porque ele fez aquilo na primeira aula, ele já tava com o rojão na mão. Cara, ele nem escondeu. Sim. Tá com moral. Mas o dia normal. Eu lembro que numa escola antiga que eu estudei, o moleque já levou um canivete pra tentar cortar o outro lá. Ai, mano. Mano, os moleques ficam fumando na sala. Sério? E se você não fala porra nenhuma? Não, tipo, o professor já é acostumado com os moleques fumando na sala. E, tipo, ele só fala assim, não, tipo, Só fuma, tipo, longe da porta, porque se alguém abrir a porta, eu não vejo. What the fuck, eles a coberta? Que porra é essa? Sim! Mano, Qual é? os meus professores, eles vendem coisa fora da escola pra conseguir salário. O professor de educação física vende roupa esportiva. Pros alunos, fica fazendo marketing, tipo, meio que forçando os alunos a comprar. A outra professora de educação física tem que fazer trança, que ela divulga na escola, pá, tá ligado? E várias outras coisas, mano. Que bad, mano. Porra, eu não queria ser professor dessa escola, não. Não queria ser professor no geral. Não, mano, nossa, o pessoal ficou zaralhando o professor surdo, viado. Como? Por quê? Porque, tipo assim, ele é surdo de um ouvido, então ele não tem percepção da onde vem um som. Então, tipo assim, aí o pessoal que tem um celular muito alto fica colocando o celular em cada canto da sala. E aí, tipo, eles ficam mandando mensagem pro celular. O celular fica fazendo barulho de notificação alto pra cacete. E aí isso irrita o ouvido do professor e o professor não sabe de onde o barulho vem. Tadinha, mano. Que filho da putagem, mano. Muito, mano, muito. Tadinha, mano. Ai, não, os moleques jogou o ventilador no chão dentro. Pra quê? Exatamente. O anarquismo puro. Essas duas coisas foi na semana passada. Os moleques tá com a caderno, o ventilador para de rodar. Já fizeram aquele bagulho de botar borracha na tomada? Como é? Borracha na tomada com lápis pra. Borracha com um grampeador. É. Aí Que apaga a corta. energia. Mano, imagina quão vândalo você tem que ser pra descobrir uma porra dessa. Não, pô, tem que ser inteligente pra caralho. Vou Não tem que ser pensar aqui. vândalo pra caralho. Você pode ser inteligente, mas o quão vândalo você tem que ser pra. Se ligar aqui. Ah, não, se passa, pega o meu grampeador e tortar os pneuzinhos aqui. Meter na borracha e enfiar nessa porra, na tomada, vai explodir. Pô, tem que Porra. ser inteligente. Tem que ser o que fazer nessa porra dessa escola. O cara tem que ser turista da escola, porque não é possível. Mano, me lembrei agora do filme do Danilo Gentili, o pior aluno do mundo. É muito pesado esse filme, né? Tem baú de peido, né? Tem uns bagulho. Eu mesmo assisti o filme, nossa, mas é bom o filme, não é ruim, não. Cara, é o. Como é que é? American Pie brasileiro. American Pie é bom, os primeiros Nossa, eu é gosto. bom pra caralho. Tem até a lore, né? Tem uma teoria gigantona daquele livro, né? Sim, mano, sim. Eu não queria. Você conhece o Stifler? Stifler? O cara chatão? Não, Sim, pô. não, não. Ah, Stifler. tipo, o cara que comeu a torta. É o personagem principal, não é? O Jim, eu acho. Então, o escritor do livro foi o pai dele. Ah, nossa, mano. Ele tem cada história. O pai dele parece ser mó virgão, mas o pai dele é tipo homem sexo. O Kama Sutra. Kama Sutra. Homem sexo é foda. Porque ele tem maior cara de nerdola, virgão. Ele fica puxando camisinha com o filho dele. Quem ensinava por camisa é né? Sai fora. Nossa, o tanto de cena constrangedora que tem entre aqueles dois. Não, mas imagina esse tipo de coisa acontecendo contigo. Não, não. Imagina, como você acha que seria? Eu ficaria calado, 100% do tempo, não falaria nada. Eu queria múmia, pianinho. Eu não sei se você já assistiu aquele vídeo da pandemia, que é tipo, que é um pai, tá ligado? E um moleque tá indo tomar vacina do Covid. Aí, tipo, o pai pergunta assim, pode beber depois tomar vacina? Aí a enfermeira fala, pode não. Aí o pai fala assim, e transar pode? Porque ele transa muito. E o moleque, tipo, com 12, Nossa, 13 anos de idade. tadinho, mano. Eu E tô vendo. aí o moleque, para de falar merda, pai. Thank you. Tem um vídeo que eu gosto, que é uns caras que tipo, fazer tomar injeção na história do Covid. Mas era tipo na Bahia, se não me engano. E, tipo, o cara levando injeção e tipo, tocando um funkzão mal pensando, tipo, ela manda a bunda, pica, pica, pica, pica, dançando a enfermeira e colocando a injeção dançando, rebolando. Ai, mano, esse bagulho tocando aí, você vai ficar muito bom. Mano, mas meu pai é igualzinho assim, mano. Igualzinho assim. Do vídeo desse moleque. É que ele transa muito, não sei o que. Mano, eu com 11, 12 anos de idade, meu pai fala. Meu pai, os clientes chegaram na barbearia, né? Dos amigos do meu pai. A barbearia do meu pai era um cabaré. Aí meu pai fala assim. Sério? Eu só não sabia. O ex tem a pica de 2 metros, não sei o que. 2 metros. É, mano, tipo. Mano, era porque no meio, assim, tá ligado? Da Brasilândia. E do lado de uma adega. Então, tipo, aparecia um pessoal muito louco na barbearia. Como assim que era com um puteiro lá antigamente? Como assim? Não, tipo, assim, não é que era literalmente um puteiro, tá ligado? É que, tipo, não era uma barbearia comum. Você chegava e cortava cabelo. Não, o pessoal sentava, ficava conversando, entendeu? Uhum. E foi uma pá de merda. Chegavam uns loucos. Você lembra os vídeos? Meu pai dando gingada de capoeira na frente do bagulho. Isso é em cá, eu lembro. Aí, tipo, tem um cara que ele fica passando fantasia. Teve uma vez que ele tava fantasia de Silvio Santos. Ah, oia. Só pérola, mano, com a barbearia, velho. Nossa, é muito bom o gingado da capoeira. Tum, tum, tum, tum, tum. Meu pai deu certinho, né? Impressionante. Nossa, no meio da rua, na calçada. No asfalto. Uhum. O bicho é doido mesmo, né? Ai, ó. Ele tá de boinha, mano. Espero que ele melhore. Uhum. Ele é mó gente boa, mano. É, mesmo. Ai, mano. Eu tenho várias histórias loucas com meu pai, muito louca. Uhum, porra. Teve uma vez, mano, que ele me chamou pra um churrasco, a gente foi, eu era muito criança. Aí, tipo, tinha aqueles colchão d'água. Eu tava no colchão d'água, tipo, com uma pá de moleque. Aí o moleque me empurrou do colchão d'água. E aí ele enfiou o colchão d'água por cima de mim. Eu não sabia nadar, né? Então eu fiquei preso debaixo do colchão d'água. Nossa. E aí eu me afoguei, eu apaguei, desmaiei mesmo. E aí meu pai pulou, tá ligado? E num pulo só, ele passou debaixo do colchão d'água e me tirou, mano. Colchão d'água? Eu nunca vi essa porra. É tipo um colchão pra você botar na piscina. Você nunca viu essa porra? Tipo, tem esses aí que é tipo... Não sei, tipo um azul, portão. É, sim. Grandão. Uhum. Meu padrasto também, o padrasto me afogava. Ele me afogava aí e falava, adeus, mamãe, me afogava. Mano. Sim, mamãe, né? Parece que eu aprendi a nadar. Ele fazia isso na frente da minha mãe, inclusive. Eu não sei nadar. Também, no Nordeste não tem água.